boa noite, TAM 3815, no ponto espera pronto. TAM 3815, boa noite, Matheus ponto de espera. Matheus, TAM 3815. Boa noite, Azuca 298, ainda a 8 milhas. Sente Azuca 298, ajuste com 09, continua a aproximação, guarda uma pista livre. TAM 3815, tem condições de alinhar e decolar de imediato assim que solicitado. Afirma, TAM 3815. Ali mantém pista no zero, TAM 3815, agilizando, preparando-se para decolagem. Agilizando, TAM 3815. 5974, solo 07, 1211, livrar. 71211, viu, 3815, autorizado decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 09 nós. Autorizado decolagem no zero, TAM 3815. Obrigado, Ezo. Bom, bom. Azul 4298, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso na 10-4-12-98. TAM 3815, decolado aos 09, controle 1119, decimal 8. 1198, obrigado, boa noite, TAM 3815. Torre, uma boa, azul, 2782, final estabilizado, ele é X-Ray. Azul 2782, ajuste no 0119, continua a aproximação, guardando o número 2. Sente, continua a guardar a autorização, 272. Azul 4298, solo azul 0, direita no 21, decimal 1. Direita no 21, perdão. Azul 2782, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão no zero, 2782. 2, solas 1, 4, direita 1, 2, 1, decimal 1. Afirmo, libera a próxima intercessão à direita, solo 2, 1, 1, 2, 7, 2. Salvador, pastor 32, ponto de espera do Telmo. Pastor 32, decola da intercessão. Afirmo, pastor. Sente, mantém a posição, aguarde, pastor 32. Mantém a posição, pastor 32. Boa noite, Xenia 3, no 3. Xenia 3, no 3. Boa noite, ajuste de altímetro no 0, no 9. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 4, 0 graus, 0, 8 nós. Autorizado pouso, no 0, Pastor 3-2 ali, mantém a pista no zero. a linha e mantém na intersecção, pastor Cris. XM3 no 3, solo 1 no 9, direita no 2, 1, décima 1. Direita 2, 1. Pistão 3-2, autorizado decolagem. Pistão no 0, vento no 5-0 graus, 0-9 nós. Livre decolagem na 1 no 0, pastor 3-5. Pistão 3-2, decoladas 2-2, controle 1-1-9, décima 8. 1-1-9-8, pastor Torre instalador, muito boa noite. Azul 4235, ILS, X-Ray da 10. 4235, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 4235. Pista livre, 140 graus, 079, ajuste no 019, pouso autorizado. Livre pouso, dá 10, azul, 4235. Salvador, boa noite, Mono 246, 4 milhas e meia na final. Visual na 10. Mono 246, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Ajuste no 019, vento 150 graus, 620 graus. 1019 aguardando, Mono 246. 4235, aos 35, direita 121, decimal 1. Direita 211, obrigado, sua boa noite. Com 246, 150 graus, 629. Autorizado pouso, anéis, 246. 4638, direito no 21, décima Uno. 21, Uno, até mais, hein? Mono 246. American, continue attack at your hold point, runway 10 via India. Okay, India, runway 10, American, 230. American T-30 is someone ready to take off, runway 10. American T-30 clear, line up, take off runway 10, 150 degrees, 07. Okay, clear to line up and wait for runway 10, American T-30. And that was cleared for takeoff, runway 10. Clear line up and take off. 150 degrees, 08 knots. Okay, thank you, sir. American T-30, clear up and make 10. American 220, Bonnet 451 to 119, decimal 80. 119.48, American 230, next. Torre Salvador, voo 1170, uma boa noite, estabilizando a ILS X-Ray. Voo 1170, boa noite, vento no 40 graus, 08 nós, ajuste no 019, pouso autorizado. Livre pouso, pista no 0, voo 1170. Aos 49, 121, 1 à direita. 21, 1 à direita, vou com o 170, vai atualmente. Salvador, muito boa noite, Oceano 6224, passando Simbra, baixar a checar. 6224, pouso autorizado, pista no 0, 150 graus, 089, ajuste no 0, 19. Gente, livre pouso, no 0, com no 0, 19, Oceano 6224. Salvador, boa noite. Rio 5972, estabilizado no ILS, pista 10. Boa noite, Rio, aguardando pista livre, continua a aproximação. Aguardando a pista livre, continua a aproximação, Rio 5972. 6224, aos 53, direito 1219. 2-1-1, Propulsion Air, 6224. Pronto. Ciente do azul, mantenha a ponta de espera, aguarde as instruções. Ok. Passou externo, Rio 5972, com freio baixo travado. Pouso autorizado para o CBR. 150 graus, 099, Rio 5972. Autorizado pouso, Rio 5972. Salvador, boa noite, o gol no 970, está a 3 milhas e meia do Índia Serra na 64. Gol 970, continua a aproximação, aguarde instruções. Na 64. Solo 57, direita no 21, decimal 1. 21 no 1, boa. Bruno 970, pista livre, 150 graus, 089, ajuste no 019, pouso autorizado, pista livre. Pouso 110, gol 1970. Só confirma 150, foi? Afirma, tio. Obrigado. Azul 4980, após o tráfego na curta, ali mantém a pista 10. Após o tráfego, ali mantém após o azul. Direita 121, decimal 1. 21 na direita, 1970. Azul 4980, 150 graus, 08 mais, decolagem autorizada. Decolagem 6313, quantidade 1, nós vamos pronto. 6313, autorizado ali, aí matei, puxa 10. Ah, matei 1-0, 6313. Decolou ao 0210 119 decimal 8. 198, boa noite, 4980. Três, 1, 3, 0, 4, 1, 1, 9, decimal 8. 9, 8, boa.